Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje e que possamos estar unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Sérgio Aguiar, esse é o programa de número 238 e hoje é dia 30 de outubro de 2019 e agora são precisamente 19 horas e 32 minutos dessa noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E hoje teremos a participação da Maria Antônia Paduan, já vou conversar com ela. No programa Visão Espírita, nós discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida e a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta com base nos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. E você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou os seus comentários pela internet através do endereço facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta, pois a sua participação é muito importante. Hoje nós temos várias datas que podem ser lembradas nessa semana. A primeira, no dia 24 de 10, é o desencarne de Aura Celeste Adelaide Augusta Câmara, médium espírita de atuação marcante no amparo à criança e à velhice. No dia 25, é a data do desencarne de Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e de Holstein. Ele foi presidente da FEB. Dia 27, numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, a FEB é fechada por um período de 3 dias, em 1937. Dia 30, uma data especial, 20 anos do Grupo de Estudos Espíritas Amigos da Luz, em Suzuka, no Japão. Em 1 de novembro, é a data do desencarne do apóstolo do Triângulo Mineiro, Eurípides Barçanufo. Dia 3 de novembro, realizou-se na Bélgica o Congresso Mundial de Espiritismo. Dia 5 de novembro, a data do nascimento de Stanton Moses, pastor protestante que mais tarde se converteu ao Espiritismo e autor de um livro chamado Ensinos Espiritualistas, publicado pela FEB. Dia 5 de 11 de 1930, é fundada a Federação Espírita Sergipana. Hoje é dia 30 do 10, estamos ainda no mês de outubro. Né, Maria Antônia, outubro rosa. Quer falar um pouquinho sobre o mês da prevenção ao câncer de mama? Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Guilherme. É um prazer estar aqui novamente. E hoje nós vamos ficar aqui com o Sérgio e eu apenas, né? Porque o Wilson não está. Mas é com bastante alegria que vamos, então, trabalhar. O Sérgio está apontando, embora hoje seja o último dia do mês de outubro, mas é importante, apesar de ser o último dia, lembrar que todos os dias a mulher deve se cuidar, né? Nós passamos aí pelo mês todo, chamado Outubro Rosa, porque mundialmente é considerado a prevenção do câncer de mama, mas não basta apenas terminar o mês e aí nos esquecermos dos cuidados que nós temos, porque nós sabemos o quanto que o câncer de mama, ele afeta a vida da pessoa, da mulher, afeta a vida da família e coloca em risco, inclusive, né, a vida das pessoas, e em particular da mulher. Embora nós não podemos nos esquecer que o câncer de mama não é um privilégio só da mulher. Pelo contrário, os homens também, e tem aumentado muito a incidência. Sendo que no Brasil a incidência é maior no Nordeste. No Nordeste. E é interessante a gente lembrar disso, porque a grande maioria, os homens não se preocupam em se tocar, né? E enquanto que de tantos anos já que a gente vem falando, é mais comum a mulher detectar precocemente qualquer alteração nas mamas quando ela faz o toque, né? A avaliação das suas próprias mamas. E também a Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde preconiza medidas para mulheres acima de 45 anos que têm histórico na família, né, para que realize anualmente as suas avaliações da saúde feminina, tanto do ponto de vista ginecológico no câncer de colo do útero quanto da mama. Então é muito importante nós valorizarmos essa campanha, nós valorizarmos essa divulgação, para que nós possamos não ser surpreendidos muitas vezes em fase já tardia com a presença do câncer, porque a partir da mama pode ocorrer as metástases posteriormente, né? Então, lembrando que não é só no mês de outubro, mas daqui para frente continuando, né, esse cuidado. E agora, mês de novembro, nós vamos ter o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer do homem, né, na próstata do homem. Tem que parar com esse machismo bobo, né? Precisa. Fazer esses exames, e o que precisa é anualmente faço check-up. Graças a Deus é importante a gente fazer isso. E em relação ao Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente sempre faz um chamamento para relembrar, né? Outubro, use rosa, você homem, homenageie a sua esposa, sua filha, sua mãezinha, todas as suas irmãs, amigas. Vista o rosa para relembrar essa data, esse momento importante. Em novembro, vamos usar azul também, mulheres, homens, vamos usar azul também para alertar os homens para se precaver também. Porque tanto o homem quanto a mulher, um é responsável pelo outro, né? Somos irmãos aqui na Terra. Espiritualmente, nós temos compromissos. Então, não importa. Importa, sim, que nos preocupemos com a saúde um do outro, né? É uma questão solidária, né, mãe? Solidariedade, é isso mesmo. A campanha vale muito por isso, né? De chamar atenção, de estimular que haja mais solidariedade entre as pessoas, derrubando os preconceitos, né? Legal. Então vamos iniciando o primeiro bloco do programa. E nós separamos o texto da Agenda Cristã. Foi codificado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. É razoável pensar nisto. É o item número 29 do livro Agenda Cristã. A paciência não é um vitral gracioso para suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções do seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos evoluídos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. A confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. O otimismo não constitui poltrona preguiçosa para os seus crepúsculos de anil. É manancial de forças para os seus dias de luta. A resistência não é adorno verbalista, é sustento de sua fé. A esperança não é genuflexório de simples contemplação, é energia para as realizações elevadas que competem ao seu espírito. Virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. Seus comentários, Maria Antônia? Essa mensagem é muito completa, né? É muito completa. Ela é bastante... muito bem redigida, muito aprofundada. Mas se a gente conseguir tirar o que não é, que ela diz assim, que ele diz, né? Aliás, o autor diz assim... A paciência não é o vitral, né? Mas o que é paciência? É um paro destinado aos obstáculos. Que, de fato, nós vivemos aqui na Terra e nós não viemos aqui para curtir a vida só, né? A vida terrena. Nós viemos passear, nós viemos aprender, viemos vivenciar experiências que nos requerem em todas essas virtudes, né? A paciência, a serenidade, a calma. Essas situações, elas exigem muito de nós, porque são nos momentos difíceis, nas experiências que ainda nós não conhecemos, nos sofrimentos, sejam eles físicos, sociais, morais, individual, coletivo. Nós necessitamos exercitar essas virtudes. E às vezes nós temos umas e as outras não, né? Às vezes nós até temos paciência, mas em compensação nós não temos tolerância. Às vezes procuramos ser serenos, mas na hora que a situação fica difícil, nós perdemos a calma, né? Então a mensagem, ela é de uma profundidade, se a gente analisar cada item deste... Nos chama muito a atenção, a gente precisa ler várias vezes para introjetar essa informação dentro de nós, né? Porque, por exemplo, quando ele fala assim, a calma não é um harmonioso violino para suas conversações agradáveis, mas ela é porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos, né? Quando a gente se relaciona com outras pessoas, nem sempre as pessoas estão na mesma velocidade que nós, na velocidade de pensamento, na velocidade operacional. É muito comum nós encontrarmos essas dificuldades no trabalho, às vezes na nossa família. E se a gente tem consciência da importância dessas virtudes, a gente é mais capaz de fazer esse treinamento, né? Por isso que eu estou dizendo que essa mensagem, ela precisa estar na nossa porta da geladeira todo dia e lê-la para que nós lembremos, bom, como é que eu estou hoje? Como anda a minha paciência? Como anda a minha tolerância? Eu sugiro que quem puder aproveitar essa leitura desse texto, que faça. Mas que coloque na sua frente para diariamente lembrar dessas formas de desenvolver as virtudes, né? Porque somente com as virtudes é que nós vamos alcançar, com desenvolver dessas virtudes, nós vamos alcançar a perfeição, né? É muito pertinente a forma que ele coloca, porque às vezes a gente consegue todas essas virtudes. Não é, vamos dizer assim, não é que não exista um momento, que exista um momento apropriado, né? O certo era sempre, mas a gente não consegue sustentar sempre no atual momento espiritual que nós estamos. Mas ele coloca de uma maneira muito completa, como você disse, para usar exatamente no momento que você acha que não consegue, exatamente no momento que você está no seu limite, porque isso não é um ato de caridade para o outro, mas é um ato de caridade para si mesmo. Isso. Porque através dessa utilização, quando você não consegue, é que você consegue o equilíbrio. E você consegue uma coisa que eu acho extremamente relevante. Quando a gente está falando da evolução humana, é o homem encaminhado, o instinto para o sentimento mais puro. Fazer no momento que eu não consigo é domar o próprio instinto. É o exercício de domar o próprio instinto. Porque quando eu estiver mais próximo do sentimento, isso vai ser mais fácil. Natural, né? Mais natural, isso, a palavra mais correta. E é interessante que a gente consiga compreender isso, né? Às vezes a gente fala, mas é difícil. Poxa, é por isso exatamente que a gente reencarna muitas vezes para a gente ir se depurando. Ou seja, como eu mencionei agora há pouco, da parte instintiva para a parte do sentimento tem um gap, né? Um espaço muito grande. Mas o exercício, lidando com a caridade, mas a caridade consigo, porque você começa a descartar a sua primeira reação. E o importante, descarta a sua primeira reação emocional, porque ela vem antes da reação externa, né? Externalizar. Vigia o teu pensamento. No momento que você acha que você não tem calma, é ali que você tem que buscar o exercício e respirar e jogar fora a primeira manifestação, a primeira reação emocional ou o resultado da primeira. É um ato de auto-amor, porque eu sempre chamo atenção para isso, Maria Antônia. Nós que somos já num processo de regeneração, a gente se condói, a gente tem dor de consciência, a gente se machuca quando a gente faz o mal. Então é um ato de caridade, porque você não vai passar pelo processo da culpa, pelo processo de auto-rejeição, seja mínimo ou não, ou pode ser uma coisa mais intensa. Você economiza vibracionalmente toda essa sujidade, todas essas... qual a palavra? Os desgastes. Todos que os desgastes vem depois de uma atitude impulsiva que a gente toma, né? Porque a atitude impulsiva prolonga esse desgaste. É interessante nós refletirmos, até porque às vezes nós nos cobramos muito, muito, muito, né? E a gente começa a carregar muita culpa quando vê que não dá conta. E nisso a doutrina espírita nos mostra que a reencarnação é um caminho e que nós vamos voltar muito mais vezes ainda, né? Nós não podemos parar, nós não podemos deixar de fazer esforço. Mas às vezes, com todo esforço, nós não damos conta. Por exemplo, aqui quando ele fala, a paciência é um amparo destinado aos obstáculos. Mas quando é que, de fato, a gente vai saber se tem ou não tem paciência? É quando tiver realmente nos defrontarmos com dificuldades, com obstáculos, com problemas que criam justamente barreiras à nossa caminhada. E aí, às vezes, nós não conseguimos. A gente fala, eu perdi a paciência. Não é que eu perdi, eu não tenho ainda. Né? Não amadureceu ainda. Você está falando aí, você me suscitou uma reflexão. Quando você falou da reencarnação, que é o meio, né? Rapidamente me veio à mente, se a gente tivesse que colocar atributos humanos para Deus, como essas virtudes aqui colocadas, a reencarnação talvez seja o reconhecimento de Deus do quão difícil, do quão complexo é essa jornada evolutiva. Por reconhecer, Deus coloca as leis naturais, né, todos os processos inclusive a reencarnação, para que a gente tenha com calma, buscando atributos de resistência, de esperança, de calma e todas as virtudes aqui enaltecidas, dentro do nosso próprio entendimento, no nosso próprio ritmo, com a nossa própria dinâmica de como fazer. Então é um reconhecimento de Deus que, poxa, eu sei que é difícil, por isso que eu coloquei todo esse processo, por isso que você tem todas as chances, todas as alternativas, todas as possibilidades para que isso seja feito da maneira certa. Você já tem um destino traçado, a rota você vai traçando conforme você vai pegando desvios e caminhando nesse processo. Muito, muito, é realmente bastante reflexivo esse texto. Inclusive, na última frase dele aqui, que o autor, que o André Luiz fala, ele diz assim: virtude não é flor ornamental, é fruto abençoado do esforço próprio que você deve usar e engrandecer no momento oportuno. A hora que ele fecha isso com uma chave de ouro, né? Porque o momento oportuno é o momento que nós já amadurecemos. E às vezes nós não estamos ainda amadurecidos para enfrentar determinadas experiências e nós os desesperamos, né? E a gente... E nós ficamos muito aflitos, cobrando demasiadamente. Nós temos que ser pacientes, isso é auto-amor conosco mesmo. Nossa. Natural que nós não podemos perder de vista, né? Essas virtudes. Ainda essa semana eu estava lendo uma passagem do Evangelho e que me chamou bem a atenção por isso, né? Que nós somos uma centelha espiritual. E essa centelha espiritual, essa sementinha que somos cada um de nós, já tem dentro de nós, nós já temos dentro de nós todas as sementes de todas as possibilidades nossas da vida. Por isso que nós somos perfeitos já desde a criação, porém não temos consciência dessa perfeição. E aí nós temos que vivenciar a experiência, olha a bondade de Deus. Ele deixa que tenhamos as nossas experiências para que possamos desabrochar de dentro de nós, assim como uma semente lançada no solo. A planta tem que brotar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, ela vai ser uma árvore. Então, dentro de uma sementinha, por menor que ela seja, ela tem uma árvore inteira já preparada para dar folhas, frutos, flores. E nós também somos assim. Então, essas virtudes, elas já estão contidas dentro de nós. Nós só precisamos desenvolvê-las, né? Pela experiência, daí a importância da reencarnação, né? Muito bem, muito bons comentários. Amigos ouvintes, muita atenção para essa orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. E são elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, esquina com Alferes José Caetano. É aquele shopping que tem na esquina entre Alferes e Voluntários. Nós vamos então com uma linda mensagem de abertura intitulada Hora Difícil, do Espírito Emmanuel, na voz do incomparável Paulo Goulart. Os amigos espirituais auxiliam aos companheiros encarnados na Terra em toda parte e sempre. Sobretudo, com alicerces na inspiração e no concurso indireto. Serviço no bem do próximo, todavia, será para todos eles o veículo essencial. Contato fraterno por tomada de ligação. Suportarás determinadas tarefas sacrificiais com paciência. E através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas a favor dos necessitados. E pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerás os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à provação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. Ajudarás a criança desprotegida e, mobilizando quantos se lhes interessam pelo destino, descerrar-te-ão vantagens inesperadas. Desculparás ofensas recebidas e, servindo-se dos próprios beneficiários de tua generosidade e tolerância, surpreender-te-ão com facilidade e bênçãos a te enriquecerem as horas. Permaneça o tarefeiro na tarefa que lhe cabe e os emissários do Senhor encontrarão sempre meios de lhe prestarem assistência e cooperação. Entretanto, eles também, os doadores da luz, sofrem por vezes a intromissão da hora difícil. Quando o obreiro se deixa invadir pelo desânimo, eis que os processos de intercâmbio entram em perturbação e colapso, de vez que, entorpecida a vontade, o trabalhador descamba para a inércia. E a inércia, onde esteja, cerra os canais do auxílio, instalando o deserto espiritual. Estamos então no segundo bloco do programa Visão Espírita. Eu sou o Sérgio Aguiar e estou aqui com a Maria Antônia Padoan. E nesse momento a gente vai entrar no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28, os itens 44 e 45. Graças por um benefício concedido a alguém. Relembrando, esse é um capítulo de coletânea de preces. As pessoas que eventualmente têm dificuldades para elaborar uma prece podem usar isso como inspiração, porque a gente sabe que a prece não são as palavras, mas é o sentimento que sai do nosso coração, que modifica o nosso aspecto vibracional, que envia as nossas boas vibrações para as pessoas que nós estamos orando. O item então 44 é o prefácio: graças por um benefício concedido a alguém. Aquele que não está dominado pelo egoísmo se alegra com o bem que o seu próximo recebe, mesmo que ele não o tiver solicitado através da prece. Vamos então ao 45 e depois os comentários da Maria Antônia. Meu Deus, se bendito pela felicidade que experimenta. Bons espíritos, fazei que ele veja nesse benefício uma consequência da bondade de Deus. Se o bem que chega até ele é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de bem, empregá-lo e de não se envaidecer, para que não se lhe torne um prejuízo para o futuro. Tu, meu anjo bom, que me proteges e desejas a minha felicidade, afasta de meu pensamento todo sentimento de inveja e ciúmes. Essa prece, ela é bastante importante, porque nós costumamos fazer a prece pedindo. Sempre nós pedimos por nós ou por aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, né? E esse item 44, 45 é uma prece de gratidão pelo bem que alguém que nós pedimos por esse alguém recebeu, foi beneficiado. Então, a prece é muito importante que nós entendamos que nossa verdadeira postura de fraternidade, mesmo na realização das nossas preces, elas devem estar sempre voltadas mais para o outro do que para nós. Por quê? Porque Jesus recomendou que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos. E se nós fazemos as nossas preces por nós, nós não podemos esquecer de fazê-las também pelo outro. Natural que nós façamos pelos nossos familiares, muitas vezes por um amigo, por alguém que está mais necessitado, né? Mas nós não podemos esquecer muitas vezes daquele outro nosso irmão que nós não conhecemos, que está do outro lado do mundo, que passa por experiências difíceis. E essa prece de hoje, ela, na verdade, é uma expressão de gratidão quando nós fizemos uma prece e a nossa prece foi atendida por alguém que foi beneficiado. Então, na prece, ele diz assim: meu Deus, sê bendito pela felicidade que experimenta. Quer dizer, felicidade de quem? De alguém por quem eu pedi. Então, se eu pedi pela minha família, por alguém da minha família, ou pedi por alguém que eu sei que está doente, que está precisando, e depois eu fico sabendo que essa pessoa está bem, está melhor, eu não posso ficar só no pedido. Eu devo emitir uma prece de gratidão a Deus por ter atendido a necessidade daquela pessoa. Esse é um aspecto. Mas tem um aspecto muito interessante aqui no final. Eu vou comentar a prece todinha, que eu acho que ela tem vários pontos. Então, quando nós pedimos, meu Deus, ser bendito pela felicidade que fulano experimenta. Então, nós estamos dizendo que seja bendito, ó Deus, por ter permitido a felicidade de um ente querido, de uma pessoa a quem nós pedimos, naturalmente. E diz assim: bons espíritos, fazei que ela veja neste benefício uma consequência da bondade de Deus. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que se beneficia, ela mesma nem sequer pode saber, às vezes nem está sabendo que nós fizemos uma oração por ela. E a nossa oração foi atendida. Mas é preciso ter esse cuidado de que essa pessoa não se envaideça achando que foi ela própria que só conseguiu por si própria. Então, olha a humildade que revela essa prece quando diz que fazer com que ela veja neste benefício uma consequência da bondade de Deus. Ou seja, que ela tenha o toque da humildade e que essa humildade esteja realmente percebendo a ação de Deus, né? E se o bem que chega até ela, que é essa, ou até ele, que é uma prova, né? Inspirar-lhe o pensamento do bem, inspirar-lhe o pensamento de bem empregá-lo, de não se envaidecer. Ou seja, se aquela pessoa que recebeu benefício divino, o recebeu é para que ela não se envaideça daquilo que ela recebeu. Então, a prece enfatiza isso. A prece é uma relação de humildade. Humildade e gratidão. É isto que essa prece vem revelando. E aí, quando ele fecha na prece, porque ele fala que para que não lhe torne um prejuízo no futuro. Porque muitas pessoas, ao receberem o benefício, se envaidece. E ao se envaidecer, perde todo o mérito daquilo que obteve. Inclusive, tem no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, no item 9, se não me falha a memória, que trata das virtudes. E justamente lá nessa passagem faz o comentário da importância que tem as pessoas ao receber um benefício ou ter uma virtude, que de fato ela não se vai dessa, porque perde todo o valor da virtude como virtude. Deixa de ser modéstia, deixa de ser humildade e passa a ser orgulho. Então é nesse aspecto que ele enfatiza o futuro, né? O prejuízo no futuro, porque quando a gente, tudo que faz, faz por orgulho e não com humildade, perde o valor daquilo que foi feito, inclusive a própria conquista, né, que a prece proporcionou. E por último, a pessoa que está fazendo o agradecimento pede também que ela seja protegida do sentimento de inveja e de ciúmes. Essa parte eu achei muito legal. Nossa, isso é muito importante, né? Porque às vezes nós desejamos o bem do outro, mas quando a gente vê o outro bem, bate a ponta de inveja, de ciúmes. Eu quero que você comente um pouco mais, porque algumas pessoas têm aquele termo, invejinha branca. Ah, sim. Às vezes assim, amiga, amigo conseguiu e... Às vezes a pessoa até demora para reconhecer essa sensação que ela está tendo. E ficou politicamente correto chamar de invejinha branca. Comenta um pouco, Maria Antônia, sobre isso. Esse é um aspecto muito interessante, porque inveja é inveja. Não existe inveja branca ou inveja não branca. Exato. Ou inveja negra. Existe a inveja. E quando alguém que vê o sucesso do outro se sente agastado, é porque está com ciúmes ou realmente tem inveja. Então, perde todo o valor não reconhecer a conquista do outro com ou sem merecimento do outro, porque muitas vezes as pessoas criticam a conquista do outro porque acham que não merece. Mas quem somos nós para julgar o merecimento do outro, né? É só Deus que sabe a condição e o merecimento de cada um. E daí, quando a gente fala que tem a inveja em branca, na verdade, nós estamos tendo inveja de verdade. Não existe a cor da inveja. Não existe a maldade para que o outro não tenha. Até quando... Às vezes eu pergunto, quando alguém fala isso, defina a inveja branca para mim. Aí me definiram já algumas vezes, assim... não é que eu não queira que o outro tenha... Mas é o que eu queria também. Mas também quero ter. Eu também quero ter. Aí eles definem dessa forma. É uma variante, mas continua sendo inveja. Continua, não deixa de ser. Esse aspecto é muito importante. Eu acho que a gente deve, nós precisamos prestar muita atenção e abolir essa forma de colocar na nossa vida. Ou assumir, eu tenho inveja mesmo. Esse é o aspecto que eu queria comentar, assim, até para a gente bater uma bola aqui. O primeiro aspecto de uma sensação que a gente tenha, qualquer que seja, dentro da máxima de Jesus, vigiai e orai, detectar que está sentindo isso. E o segundo aspecto é reconhece como um sentimento genuíno, como uma sensação genuína. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece como uma sensação genuína, você passa a observar esse comportamento. E esse é o princípio da autoeducação. Exato. Eu observo esse comportamento e eu trabalho comigo para que eu não mais tenha. E é o comportamento emocional. Eu sempre enfatizo isso, porque não é o comportamento exterior que vai ditar como nós estamos vibracionalmente. É o comportamento interior. Porque o exterior ele pode ser disfarçado. O interior não, ele é o que é. E a partir do momento que eu reconheço, eu consigo tirar o véu da ilusão. E a partir do momento que eu tiro o véu da ilusão, é onde entra a parte mais difícil, a hora oportuna, como o André Luiz colocou, o momento oportuno, como o André colocou no capítulo de hoje da Agenda Cristã, é um momento que eu tenho de lidar com essa sensação ruim que eu detectei em mim, mas que é nada mais, nada menos que uma oportunidade de evolução que Deus tá me permitindo. A partir do momento que as coisas começam a eclodir e ecoar dentro de mim, são para que eu possa percebê-las e, ao percebê-las, reconhecer a legitimidade delas e trabalhar para que eu possa eliminar. É, a partir do vigiar, e depois se torna uma coisa, como você mesma mencionou, natural. Primeiro uma vigilância, primeiro um autocontrole, primeiro um processo de barrar, de refrear um instinto que está se manifestando, e aí o processo de autoeducação para transformar aquilo numa coisa boa. Isso mesmo. Muito bem colocado. Lembrar desse esse processo é muito importante. E né? Você fazer esse metabolismo nosso íntimo para que... Se a gente olhar, né, então é um processo de autoaprisionamento. Né? A inveja e os ciúmes, quando a gente olha o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causa atual da aflição, está lá essas duas coisas. Inveja e os ciúmes estão lá colocados como dois algozes que causam aflições no mundo. É, então, não deixa de ser um processo de autoaprisionamento. E a gente sempre fala, quando essas reflexões são trazidas e eventualmente bate lá dentro da gente, é importante que a gente não se desespere nesse processo. Que a gente consiga lidar de forma harmoniosa com o que está acontecendo no nosso mundo íntimo. Algum comentário a mais, Benito? Tá tudo bem nesse assunto? Sim. Acho que foi bastante explorado. É, vamos então aos nossos patrocinadores. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. O nosso agradecimento também vai para a USE de Santa Bárbara do Oeste, pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, que ocorre todo domingo às 9:30 da manhã. E você que ainda não colabora, participe, não perca essa chance. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. E você pode anunciar o seu negócio, a sua empresa, seja no site, seja no nosso aplicativo. Nós temos dois apps, um no iOS, do iPhone, e o outro no Android, intitulado União Rádio Web. Ou, se preferir, deposite qualquer valor na conta poupança número 71.850, dígito 4/500, agência 5189 do Banco Itaú. Repetindo, conta poupança 71850, dígito 4/500, agência 5189 do Banco Itaú. E para acompanhar, dando um exemplo de transparência, você pode acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição acessando o site uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. É importante também mencionar, nesse momento, uma campanha muito legal que a USE de Piracicaba está fazendo, que é a doação dos livros Fundamentos da Doutrina Espírita. E é um livro muito interessante, né, Maria Antônia? Muito. Uma das melhores obras que consegue sintetizar as obras principais de Kardec para quem quer conhecer a doutrina, para um iniciante. É muito bom esse livro. O autor foi muito feliz ao trazer esse resumo, né? Um resumo das cinco obras de Kardec, né? E uma linguagem boa, fácil, clara. É um livro muito importante. A USE já distribuiu 3 outras vezes esse mesmo livro. E a USE está com essa campanha intitulada Conheça o Espiritismo, que é bastante interessante. Eu estou vendo no site, aliás, fiquei um pouco preocupado, Maria Antônia. Nas últimas 2 a 3 semanas está meio que parado lá. A gente precisa turbinar essa campanha. Já está. Nós vamos doar 25 mil livros e a doação vai ser feita de uma maneira muito inusitada. Nós vamos entregar os livros que forem doados para as casas espíritas e o próprio colaborador da casa espírita vai fazer o papel de mensageiro de Deus e levar o consolo para quem ele quiser. Ele pega lá os livros e ele distribui para o vizinho, para o parente. Quer transformar o seu cunhado numa pessoa melhor? Entrega o livro Fundamentos da Doutrina. Quer melhorar tua sogra, tua nora, teu genro? Entrega o livro Fundamentos da Doutrina. Ou entrega para aquele teu vizinho, para aquela tua vizinha, levando a mensagem de amor para todos os cantos. Só que a preocupação vem do quê? Dos 25 mil livros, ainda faltam 17.049 livros. O lado de chamamento aqui é que faz 2 semanas que está parado nesse 31,8%. Ou seja, foram doados até agora dinheiro suficiente para 7.951 obras, tá? Um número bem substancial, mas ainda longe dos 25 mil livros que nós estamos buscando, tá? Quase um terço aí dos livros. E para acessar, é só acessar o site usepiracicaba.com.br. Na primeira página, clicar o botão Quero Saber Mais e Participar. Clicando nesse botão, vem uma outra página e ali tem um botãozinho para o valor de doação que você quer. Lá, doar R$10, R$20, R$50, R$100 ou qualquer outro valor. Você clica no botão, ele vai te direcionar para um desses sites seguros que vão garantir que não vai ter fraude e você vai poder fazer a sua doação, inclusive utilizando o cartão de crédito. Então, é uma maneira bem legal que a USE encontrou de fazer com que nós utilizemos cada colaborador para fazer o papel de divulgação, né? De conforto, de consolo. Então é muito interessante que a gente possa acessar o site e participar. Agora nós vamos com uma música muito bem escolhida pelo nosso Guilherme aqui da técnica, Sol da Primavera, do Beto Guedes. Yeah. Estamos então de volta para o terceiro bloco, onde nós vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na Lei de Justiça de Amor e Caridade, no capítulo Caridade e Amor ao Próximo. Vamos lendo as questões e a Maria Antônia vai fazer os comentários à luz do Espiritismo. Essa é a questão número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É bastante interessante esse tema. É um dos melhores que eu considero dentro do Evangelho, né, de Jesus. Mas lá na pergunta, ele diz que a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, resumindo, benevolência é o bem voltado para o outro. Mas a gente só consegue se voltar para o outro pelo caminho do bem se nós estivermos intimamente em condições espirituais mais sensíveis para o bem, né? Se aquilo que você estava dizendo inicialmente, nós estamos mais próximos do impulso, da impulsividade animal, do instinto, ou já estamos mais próximo, mais avançado para os sentimentos. Então, quando Jesus ele aponta, quando lá na leitura do Livro dos Espíritos ele aponta que para Jesus a benevolência, a indulgência e o perdão são as três virtudes essenciais que de fato manifesta a nossa atitude de caridade. Então, a caridade não é esmola. A caridade não é aquele socorro, muitas vezes, que nós pensamos material. Mas a verdadeira caridade prevista por Jesus no seu Evangelho e prevista em termos de atitude de amor é a atitude do bem, sempre voltado para o outro. Então, a benevolência, ser benevolente, entender o outro, lembrando que o outro ele é semelhante a nós e que as mesmas coisas que nós desejamos para nós, nós precisamos respeitar e desejar para o outro, né? Isso seria a benevolência. A indulgência é entender que da mesma forma que nós queremos, nós precisamos, os outros também precisam. Entender que não devemos humilhar, não devemos tratar mal o outro porque ele não pensa ou ele não está no mesmo plano que o nosso, seja do ponto de vista material ou mesmo espiritual. E perdão das ofensas. O que é uma atitude bastante difícil, né? Principalmente hoje que nós vivemos essa vida tão conturbada, tão agitada, com essa influência enorme das mídias, que nós não sabemos o que é verdade e o que não é, né? Muitas vezes nós aceitamos fake news como sendo verdades. Então, isso nos deixa muito conflituosos intimamente. Então, a gente acaba desenvolvendo um comportamento de raiva, de aborrecimentos. E não é bem isso que é esperado daquele que, de fato, quer desenvolver o espírito da caridade que Jesus preconizou, né? Eu não sei se você gostaria de acrescentar aqui, mas ele diz aqui: apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. E se for pobre, toda a gente como que não precisa preocupar-se. Se for rico, você dá deferência. Isso. Se é pobre, precisa. Ele nem é visto, não é? Isso, do ponto de vista material, isso é humilhante, né? Então, isso não é caridade. E a gente pensa só na caridade como um elemento material, né? A caridade material é fácil de ser realizada, mas aquela verdadeira caridade, não que deixe de ser caridade, o fato de você oferecer, atender à necessidade do outro. Tem um velho ditado que diz assim: antes de você ensinar o Pai Nosso, você precisa aliviar a fome, né? Irmã Dulce era uma pessoa que pensava assim, que justificava inclusive as atitudes de preocupação excessiva que ela tinha com os pobres, né? E muitas vezes ela respondia isso mesmo para os grandões lá do poder na Bahia, que era justamente porque ela queria aliviar a fome, para daí ela poder realmente instruir, com calma, falar de Deus, oferecer os ensinamentos espirituais. É a demanda mais premente, a pessoa vai ter um pouco de tranquilidade para poder articular o pensamento. Então não deixa de ser caridade, esse socorro para a necessidade imediata das pessoas. Mas nós temos que pensar do outro lado da questão, porque a nossa verdadeira vida não é a material, é a espiritual. E nós não podemos perder de vista isso. E nós só melhoraremos espiritualmente se nós exercitarmos, né, desenvolver em nós essa benevolência, ser indulgente para com o outro. Porque quando a gente tem sentimento de indulgência, fica mais fácil para exercitar o perdão. Você percebe que é um progresso? Você tem que ter uma sendo benevolente, você consegue ser indulgente. Sendo indulgente, naturalmente, você perdoa. Pelo menos você consegue, com aquilo que você consegue, ter empatia, né? Você vai começando por aí. E depois você vai, ao exercitar, você vai ganhando prática. E isso passa a ser usual, passa a ser natural. Natural do espírito, né? É. A outra questão, eu acho que você entrou um pouquinho nela, acho que dá para a gente continuar, é a questão 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Uma bela pergunta de muito, Kardec, né? Muito interessante, né? E ele responde: certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu quando ele disse, né? Amar os inimigos é perdoar-lhe e lhes retribuir o mal com o bem. Que assim procede, se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança, né? Aquele que se coloca na condição de vingança se torna mais inferior ainda ao inimigo, né? É bastante interessante, porque lá no Evangelho, o Evangelho explora mais essa questão, né? De que quando a gente deve amar os inimigos, o exercício do amor aos inimigos é o exercício do verdadeiro amor, porque é fácil nós amarmos os amigos, amar aqueles que nos são simpáticos, aqueles familiares que são simpáticos, o filho, os pais que nós amamos, né? Mas dentro de uma família, ou mesmo no trabalho, no dia a dia, nós encontramos pessoas com as quais não temos afinidade. São espíritos com os quais nós temos comprometimentos do passado. E nos testam. E que reaparecem na nossa convivência, no nosso relacionamento, provocando mesmo, né? Trazendo sérios problemas na nossa relação interpessoal. Então, às vezes não é nem um inimigo declarado, mas é um inimigo silencioso. E aí é preciso fazer um trabalho íntimo para, de fato, trabalhar com essa pessoa, conviver com ela de uma maneira que nós não desejemos o mal. Então, ele deixa muito claro que amar os inimigos é não retribuir o mal, retribuir o mal com o bem e não retribuir com o mal. Então, se uma pessoa me faz mal, eu posso, não sou obrigada a ter por ela eflúvios de amor que eu tenho por alguém que é uma pessoa amiga. Eu não preciso escolher tratá-la de maneira falsa, né, hipócrita. Eu posso ter os sentimentos que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, mas eu não posso desejar o mal para essa pessoa. Senão eu estou me comprometendo com um erro que não é meu. Isso. O mal não se paga com o mal. Dois errados não faz um certo, que é o ditado popular. Tem que popular, fazer o certo para não continuar errando, não é? E aí, acho que você fez essa colocação interessante, né? Não vou me comprometer com o mal. E a gente, com isso, com esse exercício de não desejar o mal para o outro, nós vamos treinando as virtudes que nós citamos lá atrás, né? Que lemos lá atrás, André Luiz. E vamos nos tornando devagarinho melhores. Devagarinho. Mas vamos conseguindo nos tornar melhores, né? Essa última frase tua. Mesmo alguns espíritas são apressados. Já conhecem o mecanismo, já sabem da reencarnação. E mesmo esses, às vezes, são muito apressados. Esquecendo que a gente vai conseguir uma carga de acordo com a capacidade do ombro. Né? Isso. A gente vai conseguir provações que a gente já... É sabido que a gente tem condições de superá-las. Caso contrário, ela não vai aparecer para nós. Então, muitos de nós, às vezes, tentamos acelerar um processo que é natural. E a gente tem que buscar, eu costumo dizer assim, buscar andar sempre na borda, nos limites do máximo que se pode fazer. E aquilo que ainda não consegue, não usar para se desanimar, continuar perseguindo. Você tocou no assunto agora há pouco da questão 888. Já passamos pela lá. Eu queria ainda falar um pouquinho dessa pergunta aqui, porque ele fala assim, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário, à pergunta, ó, não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Pois é, pode ser realmente uma tendência natural à medida que nós somos espiritualmente ainda comprometidos, inferiorizados, mas justamente por isso que nós reencarnamos, para exercitar essas dificuldades instintivas que você, inclusive, iniciou o programa citando, né? Para que nós aprendamos a superar os sentimentos que surgem, que geram a inimizade. A gente não é inimigo tendenciosamente, a gente se torna, então, diante de atritos, de conflitos, de pensamentos diferentes ou de violências que se pratiquem entre as pessoas. É natural que, se você recebeu uma violência, me reporte em situações mais graves. Imagine um pai que perde um filho por decorrência de um acidente automobilístico, porque alguém que estava embriagado matou seu filho. É esperado que esse pai reaja desesperadamente, ele desenvolva esse sentimento de mágoa, de aborrecimento mesmo, de raiva. Isso faz parte, é uma tendência natural nossa. Porém, ele não pode se fixar nesse sentimento e nessa postura. E se houver possibilidade dele superar essa aversão, tentando superar a inimizade inicial que surge, ele é que vai sair ganhando, porque ele não vai ficar preso às amarras da falta de perdão, das amarras dos ressentimentos, né? Que acaba fazendo o que você falou, é o erro que continua. Então, o exercício do perdão, ele é maravilhoso, mas é preciso entender que ele só vai acontecendo com muito esforço, com o tempo, Mas se a pessoa não desejar o mal para o outro, ela já está amando. Não se compromete, né? Ela continua... Porque assim, se alguém faz mal para mim, eu vou ter que conviver com a mágoa, o ressentimento. Se eu retribuo com o mal, entra a culpa na jogada. Aumenta mais o outro sentimento aí. É, porque aí, além de eu lidar com a mágoa, entra a culpa. E é natural que aconteça, por quê? Porque nós estamos nos regenerando. Todo regenerando, ao ter consciência, vai experimentar a culpa. É um processo natural. Então, quanto mais consciência disso a gente tiver, melhor. A questão 888, quando você estava comentando a questão anterior, você já tocou um pouco nesse assunto. O que se deve pensar da esmola? E aí, a complementação de Kardec, ela é reprovável? Então, o que se deve pensar da esmola? Então, o próprio autor fala aqui, né, que se condena a pedir esmola porque o homem se degrada física e moralmente. E eu vejo que moralmente é pior ainda. Autoestima. Né? Porque uma pessoa que se vê na condição de ter que pedir uma esmola é porque moralmente ele não acredita na sua dignidade. Ele perdeu até a percepção da sua própria dignidade, né? E aí, como o texto fala, a pessoa se embrutece. E uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, ela deve prover a vida do fraco, sem que haja para isso ou para ele a humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem, assegurar a existência ou a vida, né, dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. O que que ele está mostrando para a gente? Que deve haver mais solidariedade. A resposta a essa pergunta é solidariedade. Se houvesse mais solidariedade, não haveria necessidade de pessoas pedirem esmolas, porque naturalmente nós estaríamos socorrendo os necessitados. Mas uma sociedade onde há tanta desigualdade, e principalmente quando moralmente as pessoas não estão ainda amadurecidas, nós vamos encontrar essa realidade, né? O que nós precisamos fazer é incentivar as pessoas a progredir moralmente. Então, se ela está lá pedindo esmola, não adianta dar esmola para ela. Muitas vezes as pessoas batem no portão da casa da gente pedindo. Mas é melhor a gente oferecer aquilo que ela precisa naquele momento do que, às vezes, uma conversa, uma palavra, uma orientação, um encaminhamento vale muito mais do que você pegar um quilinho de comida que você tem lá, que muitas vezes você não usa todos os dias, e entregar para o indivíduo. Ele vai embora pôr na sacolinha e você se sente aliviado na sua consciência, porque acha que fez o bem, que deu o que o indivíduo precisou, que era esmola. Só que essa postura é humilhante. A gente precisa dialogar com as pessoas que nos batem à porta, lógico, com todo o cuidado para não se expor, porque hoje em dia nós temos sérios problemas nesse sentido, né? Mas procurar conhecer um pouco mais a respeito daquele indivíduo que está pedindo, porque às vezes é alguém que de fato está necessitando e que com o encaminhamento, mostrando caminhos, a gente pode ajudar muito mais do que simplesmente dar uma esmola. É interessante quando ele toca no aspecto de humilhação, essa frase: o temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que muita vez sofre sem se queixar. A este é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Então, existem muitas criaturas ao nosso lado, ao nosso redor, que mantêm a sua dignidade, passam por privações, das mais diversas privações, e basta que a gente fique atento. É premente que nós fiquemos atentos, porque merece esse auxílio e eventualmente vai valorizar muito mais esse auxílio, né? Eventualmente, porque a gente não sabe o quão desprendida a pessoa pode ter pelo sentimento de gratidão, uhum. O quanto ela não vai se sentir humilhada para poder ser grata e tudo mais. Então, é muito interessante o que ele fala. Se você ficar atento às oportunidades de fazer o bem ao nosso redor, ao seu redor, aí onde você mora, aí onde você atua, aí onde você trabalha, o teu site, o teu local, né? Você vai encontrar pessoas que estão passando por privações das mais diversas ordens, da mais diversa natureza. A questão, e esse comentário todo foi feito pelo Vicente de Paulo, né, o São Vicente de Paulo da Igreja Católica. A questão 889, Maria Antônia, ela diz o seguinte: não há homens que se veem condenados a mendigar pela própria culpa, por culpa sua mesmo? E a resposta de Kardec é: sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. É um chamamento, não é? Sim, é bastante interessante essa pergunta, porque nós sabemos, pela lei, pela justiça divina e pela lei de causa e efeito, que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E muitas vezes um espírito no passado que não soube utilizar os recursos materiais que foi disponibilizado para ele naquela encarnação, ele pode retornar na vida terrena em condições extremamente precárias. Nessas condições mesmo de mendicância, né? E aí a pergunta diz assim: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Nós não podemos tratá-lo e considerar que ele é culpado, e porque ele é culpado, não socorrê-lo. Ele pode ser responsável. Acho que uma coisa é a culpa, outra é a responsabilidade. Ele é responsável pelo tipo de vida que ele está vivendo, pelo estado encarnatório que ele está vivendo. Porém, se ele tivesse sido preparado já na sua educação, dentro da casa, dentro do lar, e mesmo na sociedade, ele tivesse recebido uma formação espiritual, provavelmente ele não estaria nessa condição de mendicância. Ele teria, por isso que ele fala, sem dúvida, mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. É o que eu acabei de citar o exemplo. Então, se no passado o indivíduo ele não usufruiu de maneira correta o bem que ele tinha à mão, ele vai reencarnar agora, às vezes até pelo próprio pedido dele mesmo, né, para poder se corrigir, ele reencarna nessa condição. Mas veja só que interessante, ele pode passar pela experiência da pobreza até da mendicância. Para ele vai ser muito difícil. Ele passa e com isso ele vai trabalhar o seu orgulho. Mas olha que interessante, ele está dando a oportunidade para os outros também se melhorarem. Exercerem. À medida que o outro pode socorrê-lo, pode exercer a fraternidade amparando-o. né? E é isso que nós encontramos, assim, nessas situações, e que muitas vezes você vai numa casa em que as pessoas estão passando por momentos difíceis, de extrema necessidade material, e alguém vai lá levar o socorro de maneira discreta, silenciosa, e aquela família se sente agradecida, socorrida, amparada. E há um crescimento duplo, né? Daquele que recebe, que está tendo a oportunidade de desenvolver o sentimento da gratidão, e aquele que levou, que pôde fazer o bem, fazer a caridade sem ostentação. Então, a lei divina, ela é tão equilibrada, porque ambas as partes são beneficiadas. É. Né? Olha, você que nos ouve, agora você teve da Maria Antônia, de maneira muito sucinta e objetiva, como que Deus funciona, como que funciona a cabeça de Deus. Credores e devedores, todos juntos. E aí, na hora que você estava falando, eu lembrei daquele capítulo do Lucas 17, versículo 1, que diz o seguinte: Jesus dizendo aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Ou seja, não há sofredor inocente. Mas ao mesmo tempo, Deus auxilia o homem pela obra do próprio homem. É preciso que aquele que tem a empatia por também ter vivenciado tome uma posição, tome uma postura de amenizar o sofrimento, de fazer um ato de caridade sem humilhar, sem altivez, sem orgulho, sem querer menosprezar o outro, sem superioridade. Aí você vai fazer... Aí a gente está realmente colaborando com Deus no mecanismo natural de causa e efeito. As pessoas ganham processos expiatórios, que às vezes vai ser muito complicado para o seu orgulho. Aí vem alguém e ajuda de maneira discreta, que poupa a exposição, o que de certa forma é um ato enorme de caridade para um orgulhoso, e permite que esse orgulhoso consiga não exacerbar o orgulho e não ser grato, mas enaltecer o orgulho dentro de si, enaltecer a gratidão dentro de si. E eu costumo dizer que a gratidão é o amor em movimento. Aí essa pessoa vai experimentar o amor. Aí realmente ela vai assimilar um auxílio que vai ser muito importante para a sua formação moral, inclusive a formação psíquica, porque o ato de gratidão, ele auxilia o psiquismo do ser. Um ato de gratidão elimina esse sentimento de humilhação. E para ser grato, eu preciso ser humilde. Porque eu preciso reconhecer que eu não sou suficiente e que eu preciso que alguém me auxilie, me estenda a mão. E dessa forma, cria em mim um sentimento de empatia que vai me ajudar a auxiliar um outro em algum momento da minha trajetória, quando essa semente que foi jogada, plantada, der frutos dentro de mim, eu vou começar a reciprocar, né? A reciprocidade começa a acontecer e eu começo a ser um semeador na seara do mestre. Sim. Então, achei muito pertinente o teu comentário, até para a gente enaltecer isso. Algum comentário a mais, Maria Antônia, nesse assunto? Só assim, a última frase diz assim: disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Olha que interessante o quanto que ele chama a atenção para a nossa responsabilidade, não só conosco no processo evolutivo, mas a nossa contribuição para a evolução da sociedade e, consequentemente, do planeta mesmo, né? Vamos a um momento que eu adoro, que é um momento de poesia. E me desculpem os nossos ouvintes, mas eu sou muito parcial nessa questão. Eu adoro a Maria Dolores Wilson. Também. Também. A gente gosta demais. Eu estou sempre pegando textos dela. mas são muito inspiradores. Hoje eu escolhi um texto intitulado Notícias de Deus, do Espírito Maria Dolores, psicografado do livro Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, o nosso querido Chico. Vimos a caridade, um anjo a visitar antiga funa, irradiava amor e dissipando em torno a escuridão noturna. Fitava o céu dizendo ao Supremo Senhor: agradeço, meu Deus, as almas escondidas no espinheiral do sofrimento que me deste a zelar, os corações sem sol, as derradeiras vidas. Nas fileiras da prova, aos arrancos do vento, que avançam sem destino à distância do lar. Agradeço o trabalho entre os irmãos do mundo que endereças-te a mim quando rolaram fundo nos precipícios da desilusão. Porque aprendo com eles quando dói a loucura da inércia que destrói tudo o que prestigia o coração. Agradeço os enfermos das calçadas, as mães sozinhas e desamparadas, em constante aflição para sobreviver, as crianças sem rumo e os pendentes sem nome, a imensa multidão que a penúria consome, para a qual a existência é sempre o anoitecer. Agradeço-te, ó Pai, os braços de carinho que me puseste no caminho, que se ouvidam no bem que não se cansa, que me apoiam à luta dia a dia, transformando-se em luz para a noite sombria, em que devo espalhar reconforto e esperança. Ser louvado, meu Deus, pelos talentos nobres da ciência e da arte em que te cobres, para que o mundo cinja o esplendor estelar. Mas perante a ampliação da grandeza celeste, ser bendito, Senhor, porque me deste a dor da terra para minorar. Nisso, ouvimos alguém de próxima choupana. Era triste mulher na cruz da prova humana, a suplicar em prece alívio e proteção. Calou-se a caridade e, abeirando-se dela, envolveu-se a doente em luz serena e bela, dando-lhe paz e fé nas bênçãos da oração. De imediato, a dor fez-se esquecida e entendemos então, com reverência enternecida, nós que também buscamos apoio em devotados sirineus, que a caridade é sempre em nossa vida a notícia real da presença de Deus. Linda, linda oração. Estou emocionado, linda, Teddy. Muito bonita, bastante pertinente para a noite de hoje. Nossa, estamos muito coordenado. Coordenado. Né? Tudo muito certinho. Certinho, conectado. Ela tem essa habilidade, né? Palavra certa, essa conexão de um bloco para o outro, assim, perfeito. Olha, harmonia. Que bom. Parabéns pela organização do programa hoje, Sérgio. É, nossos amigos do Plano Maior nos ajudando. Onde você vai estar, Maria Antônia? Fazendo palestra, vai estar esses dias fazendo palestra daqui até semana que vem? Não, não tenho certeza. Preciso ver. Acho que dia 3. Não vou me arriscar. Dia 3 de novembro. Não, tranquilo. Eu ainda preciso de agenda papel, não agenda celular. Não, mas tudo bem. Eu também estou sem palestra, porque eu tenho uma viagem programada, então eu meio que bloqueei a minha agenda. É uma pena, mas a gente está chegando quase nos finalmente aqui de mais um programa Visão Espírita. E você, se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo deseja ouvi-lo novamente E olha, eu acho que eu vou ouvir de novo esse programa, porque foi realmente inspirador. Acompanhe os horários de retransmissão dessa edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Às terças, quintas e sábados, dois horários, 4 da manhã e às 8 da noite. E aos domingos, 4 da manhã e ao meio-dia. Lembrando ainda que nós estamos ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. São 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Com os seguintes integrantes, comentaristas Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan aqui conosco e este que vos fala, Sérgio Aguiar. Tendo como apresentador titular o Wilson Roberto Garcia e os nossos queridos operadores de som, o André Sanson, que geralmente está aqui de domingo, e o nosso querido Guilherme Pereira, que é o nosso anjo da guarda, protetor aqui toda quarta-feira. Eu vou me despedindo dessa noite. Começou uma noite gostosa, agora está uma noite chuvosa, continua sendo. Ai, que, né? Bom, estava precisando, né? Refrescou um pouco. Agradecendo a Deus essa oportunidade, é sempre um prazer estar com a Maria Antônia, é um carinho enorme, e para mim, quando tem essa oportunidade, é muito bom. E agradecendo todos aos nossos ouvintes pela paciência, pela conexão conosco, e continuem conosco. Maria Antônia, suas últimas palavras e depois uma oração para a gente. Queridos ouvintes, mais uma vez agradecemos o carinho, o apoio, as vibrações, porque se não fossem os ouvintes, não tinha razão de ser, né, de ter o programa. E ficamos muito felizes por poder estar aqui. Porque quando nós estamos do lado de cá, nós temos que estudar, temos que refletir, e isso nos traz o crescimento, nos traz a instrução que recomenda o Espírito de Verdade. Então, agradeço imensamente. Agradeço ao Sérgio, o carinho, a coordenação de hoje foi muito boa, muito gostosa, e ao Guilherme com esse apoio fantástico que nos permite chegar até os ouvintes. E assim sendo, encerrando já o programa, pedimos, vamos fazer a oração para o encerramento, elevando nossos pensamentos a Deus e aos ouvintes que estão conectados conosco, para que também o façam. Na sua tela mental, visualizem Jesus estendendo suas mãos, e vamos então agradecendo ao nosso Deus, ao Jesus, nosso Divino Mestre, e aos bons amigos espirituais que nos assessoram, a oportunidade de vida e a oportunidade de estarmos aqui nesta escola terrena. Agradecemos a oportunidade de conhecer essa doutrina que tanto bem nos faz, que nos instrui, que nos consola, que nos fortalece e, sobretudo, nos traz a esperança. Obrigada, Senhor bom Deus, e ampara todos os nossos ouvintes, seus familiares, aqueles que se encontram aflitos, que possam se sentir confiantes, esperançosos na vossa proteção. Amparai a todos os nossos irmãos sofredores aqui na terra e nos proporciona, Senhor, uma boa semana a seguir pela frente. Obrigada, assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.